Cheiro 46, página 399, capítulo 23. Vi um homem loiro e tão alto quanto João Dalar. Ele também a viu. Quimera, andávamos à vossa procura. Que bom ver-vos, exclamou Ayla com alívio. Ayla, disse Quimera, és tu? Como nos encontraram? Acrescentou João de Came. Como sabiam onde procurar? Foi graças ao lobo. Tem bom olfato, respondeu Ayla. Fomos à caverna de Camora, esperando encontrar-vos, mas ficaram surpreendidos por nos ver, explicou João de Alar. Começaram a ficar preocupados, principalmente a tua irmã, João de Came, e eu sugeri pegar nos cavalos e vir procurar-vos. É que as crianças ficaram doentes e abandonámos o caminho para procurar um lugar para acampar, disse Levella. Dizes que as crianças estão doentes? Perguntou Ayla. Sim, e Bela Dora também, acrescentou Quimera. Se calhar é melhor não se aproximarem. A primeira a ficar doente foi Gine dela, tinha febre. Depois foi o filho de Levella, João Levan. E em seguida, Bela Dora. Pensei que Gionerã se livrasse, mas quando começaram a aparecer manchas vermelhas por todo o corpo de Gine dela, a ele subiu a febre. Não sabíamos o que fazer, excetuando deixá-los descansar, dar-lhes muita água e tentar fazer baixar a febre com compressas úmidas. Fizeram o mais acertado, disse Ayla. Já vi algo parecido na reunião de verão dos Mamutói. Nessa altura eu passava muito tempo com os Mamuti. Chegou um acampamento com várias pessoas doentes, sobretudo as crianças. Os Mamuti obrigaram-nos a instalar-se num extremo do acampamento principal da reunião e impediram as pessoas de se aproximarem. Temiam que os restantes contraíssem a doença. Nesse caso, deves assegurar-te de que Jonaila não brinca com os miúdos, recomendou Levella. E tu deves manter-te longe. Ainda tem febre? Perguntou Ayla. Pouca, mas estão cobertos de manchas vermelhas. Irei vê-los, mas se já não têm febre, não será grave. Os Mamutói pensam que é uma doença própria da infância e dizem que é melhor apanhá-la em pequeno. As crianças recuperam com maior facilidade, para os adultos é pior. É o caso de Bela Dora. Creio que esteve mais doente do que as crianças, observou Quimera. Continua fraca. Leva-me a ver Bela Dora e os miúdos. A tenda tinha dois espaços, cada um com o seu telhado. A entrada era baixa e Ayla agachou-se para passar. Bela Dora estava deitada numas peles de dormir, na zona complementar, e as três crianças permaneciam sentadas nas suas peles, pouco ativas. Quimera entrou atrás de Ayla. Esta examinou primeiro as crianças. A mais nova, João Levan, parecia ter superado a febre, embora ainda continuasse apática e cheia de manchas vermelhas, que pelos vistos davam comichão. Sorriu ao ver Ayla. Onde está a Jonaila? Perguntou. Ayla recordou-se que a filha gostava de brincar com ele. Está lá fora, respondeu, enquanto tocava na testa do menino com as costas da mão. Não notou que a temperatura estivesse muito alta, nem lhe viu os olhos vítreos, próprios da febre. Já estás melhor, não é? Já não estás tão quente. Quero brincar com a Jonaila. Ainda não. Talvez mais tarde, disse Ayla. Em seguida foi ver Gina dela. Parecia recuperada, embora as manchas vermelhas ainda fossem muito visíveis. Também quero brincar com a Jonaila, pediu. Quando Ayla lhe apalpou a testa, sentiu que ainda estava quente. As manchas estavam a sair com violência e pareciam indefinidas. Daqui a pouco dou-te algo para te sentires melhor, disse ao menino. Queres um pouco de água? Depois devias deitar-te. Está bem, concordou com um sorriso débil. Ayla pegou no odre, deitou água num copo e ajudou a criança a beber. Por fim, Ayla aproximou-se de Bela Dora. Como te sentes? Inquiriu Ayla. Já estive melhor, replicou. Tinha os olhos vítreos e fungava. Que bom estares aqui, mas como nos encontraste? Como não estavam na caverna de Camora, pensámos que deviam ter se atrasado. João de Alage sugeriu que pegássemos nos cavalos e viéssemos à vossa procura. Eles andam mais depressa do que as pessoas. Mas foi o lobo que encontrou o vosso rasto e nos trouxe até aqui, explicou Ayla. Não me tinha dado conta de como os teus animais podiam ser úteis, comentou a bela Dora. Espero que não contraias esta enfermidade. É terrível. E agora tenho comichão em todo o corpo. Será que estas manchas desaparecem? Em breve, respondeu Ayla. Embora possam demorar a desaparecer por completo. Preparar-te-ei algo para aliviar a comichão e baixar a febre. Por essa altura, já se encontravam todos no interior da tenda. Jundalar e Quimerã, de pé, junto ao poste mais alto, e os restantes em volta dele. Pergunto-me porque é que Beladora e os meninos ficaram doentes e nós não, disse Levella, pelo menos até agora. Se não apanharam, o mais provável é que já não apanhem, retorquiu Ayla. Preocupava-me que alguém nos tivesse mandado maus espíritos por inveja ao ver que íamos fazer uma viagem, declarou Beladora. Sabes se alguém visitou a primeira caverna dos Landoni das Terras do Sul antes de vocês? Ou se ficou alguém doente enquanto lá estavam? Agora que falas nisso, umas pessoas atravessaram o rio antes de nós e parece-me que o seu Zelandoni cuidava de alguém que estava doente, disse Quimerã, mas não perguntei se havia maus espíritos presentes. Não foram dirigidos contra vocês, explicou Ayla. Devem ter sido vestígios deixados por pessoas que estiveram ali antes de vós. Beladora, algumas doenças aparecem sem que ninguém te deseje mal. Contagiam-se, simplesmente. Esta febre, com manchas vermelhas, deve ser algo assim. Se a apanhas em pequena, normalmente não acontece nada de mal. Foi o que me disse um mamute. Atrever-me-ia a dizer que vocês a tiveram em crianças ou estariam também doentes. Creio recordar que uma vez, numa reunião de verão, muitos de nós estivemos doentes, disse João de Came. Juntaram-nos a todos numa tenda. Se a memória não me falha, também nos apareceram manchas. Vocês não se lembram? Eu devia ser demasiado pequena para me recordar, respondeu Levella. E eu tinha uma idade em que não ligava aos miúdos mais pequenos, declarou João de Alage. Se não tive nessa altura, então devia ser tão pequeno que não me lembro. E tu, Ayla? Recordo-me de ter estado doente e com febre, algumas vezes, em pequena. Mas não sei se tive manchas vermelhas, replicou Ayla. Na verdade, não fiquei doente quando fui com um mamute ao acampamento dos Mamutoi, onde se espalhara a doença, para aprender como era e como tratá-la. E falando disso, quero sair e ver o que encontro para te aliviar, Beladora. Tenho uns quantos medicamentos comigo, mas as plantas de que necessito crescem em quase todo o lado e prefiro-as o mais frescas possível. Saíram todos da tenda, exceto Quimerã, que ficou a cuidar de Beladora e dos filhos, assim como do filho de Levella. Não posso ficar aqui, mãe, com eles? Perguntou Jonaila, apontando para as restantes crianças. Eles agora não podem brincar, Jonaila, argumentou Ayla. Têm de descansar. Quero que me ajudes a apanhar umas plantas que façam com que se sintam melhor. O que procuras? Indagou Levella quando saíram. Posso ajudar-te? Conheces o milfólio ou a tucilagem comum? Também preciso de casca de salgueiro, mas sei onde encontrar. Vi alguns antes de virmos para aqui. O milfólio tem umas flores brancas e pequenas que crescem como em raminhos? Perguntou Levella. Mais ou menos como as cenouras, mas com o odor mais forte? É uma descrição excelente, elogiou Ayla. E a tucilagem? Tem umas folhas verdes, grandes e arredondadas, que por baixo são pegajosas, brancas e suaves. Essa também conheces. Ótimo. Vamos procurá-las, disse Ayla. João de Alage e João de Came estavam junto da fogueira, diante da tenda, conversando. E Jonaila, ao seu lado, escutava-os. Beladora e Gioneran ainda têm um pouco de febre. Vamos apanhar umas plantas para baixar a febre e também algo para aliviar a comichão. Levo a Jonaila e o lobo. Estávamos a dizer que é preciso mais lenha, informou João Dalar, e eu pensei em ir buscar mais umas quantas árvores que possamos usar como varas para construir um par de atrelados. Embora Beladora e as crianças estejam melhores, é possível que não se sintam em condições de fazer uma longa caminhada e devíamos voltar à caverna de Camora antes que comecem a preocupar-se connosco. Crês que Beladora estaria disposta a andar num atrelado? Inquiriu Ayla. Já todos vimos a primeira montada num. Parecia gostar, comentou Levela. Podemos perguntar a Beladora o que acha da ideia. De qualquer maneira, também preciso de ir buscar o meu cesto, disse Ayla. Eu também vou buscar o meu. E devíamos dizer a Quimerã e a Beladora onde vamos, sugeriu Levela. Na noite, antes de retomarem a marcha, organizaram tudo para saírem logo cedo. Ayla, João Dalar, Jonaila e Lobo dormiram na sua tenda de viagem. De manhã prepararam uma infusão rápida com as sobras da noite anterior. Carregaram tudo nos atrelados, incluindo as bolsas que utilizavam para transportar o essencial, a tenda, a roupa e a comida. Embora os adultos estivessem habituados a viajar com as coisas às costas, era mais fácil caminhar sem tanto peso. Avançaram a bom ritmo e percorreram uma distância maior do que a habitual e, ao entardecer, estavam quase todos cansados. Enquanto preparavam a infusão da tarde, Quimerã e João de Cam propuseram fazer uma pausa para irem caçar e, assim, levar alguma comida aos parentes de Camora. Ayla estava preocupada. Até àquele momento, o tempo colaborara. Tinham caído apenas alguns chuviscos no dia em que Ayla e João Dalar encontraram os viajantes. Depois, o céu aclarou. Ayla duvidava que ficasse assim durante muito tempo. João Dalar sabia que ela tinha olfato para o tempo e conseguia adivinhar quando chovia. Não era exatamente um odor que anunciava a chuva. Ayla notava um certo sabor especial no ar e, às vezes, uma sensação de umidade. Ayla acordou, estava ainda escuro. Levantou-se com a ideia de usar o cesto da noite, mas preferiu sair. As brasas da fogueira situada frente à tenda davam luz suficiente para permitir ir aliviar a bexiga atrás de um arbusto. O ar era frio, mas tonificante. E quando regressou à tenda, notou que a escuridão profunda da noite começava a dar lugar ao azul noturno que tingia o céu antes de amanhecer. Ficou a contemplar o horizonte durante um bocado, enquanto um vermelho intenso assomava a leste e punha em relevo umas nuvens dispersas de cor violeta escuro. Pouco a pouco, uma luz resplandecente banhou o céu de um vermelho ainda mais vivo e propagou-se pelas nuvens em forma de tiras de cores vibrantes. Tenho a certeza de que não tardará a chover, disse para João Dalar quando regressou à tenda. E será uma grande tempestade. Sei que não querem aparecer de mãos vazias, mas se continuarmos, talvez consigamos chegar antes que chova. Não convinha que Beladora se molhasse ou apanhasse frio. Nem me agrada a ideia de ficar com tudo enlameado, quando podemos evitá-lo. Os restantes acordaram cedo, com a ideia de se porem ao caminho assim que o sol nascesse. Avistaram aquelas nuvens escuras no horizonte e Ayla não tinha dúvidas de que se aproximava uma chuva torrencial. Ayla diz que se avizinha uma grande tempestade, anunciou João Dalar aos outros homens, quando falaram de ir caçar. Acha melhor caçarmos depois. Notei que há nuvens no horizonte, respondeu Quimerã. Mas isso não significa que vá chover aqui. Parecem bastante longe. Ayla tem bom faro para a chuva, insistiu João Dalar. Não me apetece ficar com a roupa encharcada e o calçado cheio de lama. Mas só conhecemos essas pessoas da cerimónia matrimonial, replicou João de Cam. Não quero pedir-lhes hospitalidade sem dar nada em troca. Só lá estivemos meio-dia, antes de virmos à vossa procura, mas percebi que não conhecem o atirador de lanças. Podemos pedir-lhes que venham caçar connosco e ensinamo-los a usá-lo. Pode ser um presente melhor do que levar-lhes simplesmente carne, propôs João Dalar. Sim, Achas mesmo que vai chover em breve? Perguntou Quimera. Confio no nariz de Ayla. Raras vezes se engana, respondeu João Dalás. Ayla não quer sequer parar para a refeição do meio-dia. Segundo ela, podemos beber água e comer os bolos de viagem pelo caminho. Também não vais querer que Beladora se molhe, agora que começa a melhorar. Foi então que lhe ocorreu uma ideia. Chegaríamos mais depressa se fôssemos a cavalo. E como podemos ir todos em três cavalos? Questionou Quimera. Alguns podem ir nos atrelados e outros dois a dois no lombo dos cavalos. Podia ir na garupa com Jonaila. Outro que monta o cavalo. Eu tenho as pernas compridas e corro depressa, argumentou Quimera. Não tanto como um cavalo, contrapôs João Dalar. Estou a ver que tens pensado nisso, disse João de Cama. Só desde que Ayla me transmitiu as suas preocupações, replicou João Dalar. O que te parece, Levela? Prefiro não me molhar, respondeu ela. Se Ayla diz que vai chover, acredito. Irei num atrelado com João Levan, como Beladora, se isso nos fizer chegar mais cedo. Enquanto a água para a infusão aquecia, reacomodaram a carga dos atrelados. E Ayla e João Dalar instalaram toda a gente. Lobo, sentado a um lado, observava com a cabeça de lado, como se sentisse curiosidade. Ayla viu e sorriu. Ao princípio, avançaram devagar. Passado um bocado, João Dalar olhou para Ayla, dirigiu-lhe um sinal e gritou: preparem-se e segurem-se bem. Ayla inclinou-se para a frente e deu à sua égua o sinal para correr. Winnie iniciou um trote rápido e logo começou a galopar. Os restantes cavalos avivaram o passo. O lobo corria ao lado. Era uma experiência emocionante para João de Cam e Quimera. Ayla permanecia atenta à sua égua e quando Winnie começou a dar sinais de cansaço por causa do esforço, obrigou-a a desacelerar o passo. Ana, que emocionante! Exclamou Beladora. Foi muito divertido, disseram os gêmeos em uníssono. Voltaremos a fazê-lo, mas agora Winnie tem de descansar, explicou Ayla. Estava satisfeita com a distância percorrida naquele breve arranque, mas ainda lhes faltava um bom pedaço. Aqueles três cavalos selvagens, domados, mas não domesticados, eram fortes e ágeis. Os seus cascos não necessitavam de proteção contra o solo pedregoso. Podiam carregar ou arrastar grandes cargas e a sua resistência era superior à esperada. Ao fim da tarde, Ayla e João Dalar reconheceram a paisagem, embora não estivessem muito seguros e não quisessem passar ao lado do caminho que desviava para a caverna de Camora. Como avançavam mais devagar, notaram a mudança no tempo. Havia umidade no ar e levantara-se algum vento. Viram um relâmpago e logo depois escutaram o ribombar de um trovão. Sabiam que se aproximava uma grande tempestade. Por pouco não viam o desvio, mas Willamar e outros estavam há alguns dias de Atalaia. João Dalar sentiu um profundo alívio ao distinguir a familiar silhueta que lhe acenava. O mestre do comércio vira ao longe os cavalos a aproximar-se e enviara um dos homens à caverna avisar do seu regresso. De onde estava, Willamar não viu ninguém caminhar ao lado dos cavalos. E temeu que Ayla e João Dalar não tivessem encontrado os amigos. Mas quando se aproximaram, avistou mais do que uma cabeça no lombo dos animais e compreendeu que os montavam aos pares. Depois reparou nos atrelados. Os habitantes da caverna corriam pelo carreiro. Quando Camora viu o irmão e o tio, não sabia para qual correr primeiro. Eles resolveram-lhe o dilema e precipitaram-se ambos simultaneamente para ela. Depressa, está a começar a chover, urgiu Willamar. Os viajantes ficaram mais dias do que os previstos, em parte para que Camora passasse mais tempo com os parentes. Os habitantes da caverna viviam isolados e, embora assistissem às reuniões de verão, não tinham vizinhos nas imediações. João de Cam e Lovella puseram a possibilidade de ficar com a irmã de João de Cam. Ela parecia querer companhia e notícias das pessoas que conhecia. Quimeran e Belladora tinham a intenção de partir com a primeira. A família de Belladora aguardava no final da viagem. A primeira planeara retomar a viagem dali a poucos dias, mas Jonaila contraiu a doença e isso demorou a sua partida. Zlandoni e o Ilamar sabiam da existência de locais sagrados na região e falaram deles com Farnadal e a sua Donie. A primeira entre aqueles que serviam a mãe tinha ouvido falar deles, mas não os visitara. Os locais estavam vinculados à grande caverna pintada, próxima da sétima caverna dos Zlandoni das Terras do Sul, como estava a que se situava próximo da quarta caverna das Terras do Sul. E eram lugares sagrados, mas pelas descrições não havia muito para ver, apenas umas quantas pinturas toscas nas paredes. Já se haviam atrasado tanto que a primeira decidiu prescindir desses locais naquela viagem da Donie para ter tempo de visitar outros. Interessava-lhe mais ver o importantíssimo lugar sagrado que ficava a curta distância da caverna de Amelana. E ainda tinham de ir visitar os vizinhos Giornadoni e a caverna de Belladora. Apesar da camaradagem, os visitantes estavam ansiosos por retomar o seu caminho e os da caverna sentiram algum alívio ao vê-los partir. Ao contrário da nona caverna, situada no meio de uma região muito povoada, não tinham o costume de receber visitas. Uma vez em marcha, os viajantes levaram os dias a habituar-se novo à itinerância. A composição do grupo era muito diferente da inicial. Eram mais e incluíam um maior número de crianças, o que aumentava o tempo de viagem entre um lugar e outro. Conforme avançava a estação e seguiam viagem em direção a sul, os dias eram cada vez mais quentes. Em geral, o tempo era agradável, salvo por uma ou outra tempestade de verão. Zlandoni começava a habituar-se a caminhar e a Ayla parecia que estava mais magra. Não lhe custava manter o ritmo, mas pouco antes de chegar aos sítios, insistia em subir para o outro lado. Achava que isso aumentava o misticismo da sua posição, como a primeira entre aqueles que serviam a Grande Mãe Terra. A sua rota, traçada pela Zlandoni e por Willamar, levou-os até ao sul, através de bosques e pradarias, bordeando a vertente ocidental de um maciço montanhoso, vestígio de uma antiga cordilheira erodida pela passagem do tempo, com vulcões que formavam novos montes em cima dos anteriores. Passados alguns dias, viraram para leste, permanecendo junto ao sopé da zona central do maciço, e depois seguiram viagem para este, entre o extremo sul das montanhas e a costa setentrional do Mar do Sul. Pelo caminho, ocasionalmente, viam animais de caça, aves e mamíferos de muitas espécies, mas não se cruzavam com outros humanos, exceto quando paravam para visitar alguns locais. Ayla descobriu que gostava da companhia de Lovella, de Belladora e de Amelana. Faziam coisas juntas com os filhos. A gravidez de Amelana começava a notar-se, mas já não tinha náuseas e parecia apreciar as caminhadas e a atenção que lhe davam. No seu avanço para leste, às vezes encontravam alguns rios que desciam do maciço e desembocavam no Mar do Sul. Como nenhum era demasiado grande, os viajantes converteram-se em peritos a atravessar caudais. Finalmente chegaram a um rio que sulcava um grande vale de norte a sul e que os obrigou a bordeá-lo para norte, até um afluente que vertia as suas águas a noroeste, e seguiram-no. Um pouco mais à frente, o grupo encontrou um agradável bosque pouco denso na margem de um lago. Apesar de a tarde ainda ir no início, pararam e montaram acampamento entre os arbustos e a erva. As crianças descobriram uma zona repleta de uvas do monte e apanharam algumas para dividir com os adultos antes da refeição da noite. As mulheres viram juncos perto da água e os caçadores encontraram marcas frescas de patas com cascos fendidos. Aproximamo-nos do lar daqueles que vivem perto da caverna mais importante do território Zelandoni, anunciou Ilamar, depois de acender a fogueira e relaxar com uma infusão. Somos um grupo demasiado numeroso para nos apresentarmos de visita e pedir hospitalidade, sem levar algo para dividir, equivalente ao nosso tamanho. Parece que uma manada de aurochs ou bisontes parou aqui recentemente, a julgar por essas marcas, observou Quimera. É possível que venham aqui beber com regularidade. Se ficarmos um pouco, podemos caçá-los, acrescentou John O'Call. Nesta época, com dois machos jovens, teríamos carne fresca e também para secar, e banha para preparar bolos de viagem e usar como combustível nas candeias, além das peles, disse Ayla. Podemos fazer calçado com o couro. O meu está a ficar gasto. E olha só para aqueles juncos, apontou Belladora. Com isso também podes fazer calçado e confeccionar esteiras novas e cestos e outras coisas de que necessitamos. E até presentes para a caverna que vamos visitar, acrescentou Levella. Espero que não demore muito tempo. Já estamos tão perto de casa que começo a ficar nervosa, comentou a Melana. Estou cheia de saudades da minha mãe. Mas não vais querer aparecer com as mãos vazias, pois não? Perguntou a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra. Não gostarias de levar um presente à tua mãe? E um pouco de carne para a tua caverna? Tens razão, concordou a Melana.